atrás de curas melódicas, tais fugas metódicas, mais do que lembranças, são heranças de um sonho. Sumisse, sorrisse, é melhor assim. Entendi, restou pra mim te ter pra ouvir o que eu componho. Hoje eu não vou te esperar, vou tentar pensar dos mil motivos que me deu, que a mente insiste em ignorar. Como ensina o coração, pecado, perdão ou paixão? Apenas confusão, injusta definição. Mas irmão, amanhã virá, o sol nascerá. Se cabe ao tempo curar, só o próprio tempo dirá. Assoprar a chama viva e a ferida que não seca. Dos passos do paraíso, risos são portas abertas. Perdido em noites secretas, completas, incertas, quietas. Contos, desencontros, pontos, confrontos apontam setas. Disse o poeta que se apega, só enxerga o momento. Aconteça o que aconteça, siga o seu sentimento. Não há quem nos proteja e faça o tempo parar. Faz você ficar, você ficar. Vem me envolver, vem sintonizar, vem ser feliz. Escutar o que diz, mais uma que eu fiz. Vidas por um triz, quis, tem mais flores aqui. Rosas não falam, simplesmente exalam que roubam de ti. Senti e ouvi refrões, vivi, escrevi canções. Defendi minhas visões em meias contradições. Breve como os verões, as intenções eram mágicas. Sem entender as razões, precipitações trágicas. Achei que só possa ser melhor, ó. Assim no B.O. só, pra te ter maior dó. Pega mais uma minha, achei que tinha que escrever. O verso me liberta quando aperta a falta de você. Não há quem nos proteja e faça o tempo parar. Faz você.